Bem-vindo, amigas e amigos, ao Conexão Campo Cidade. Este é o nosso 28º programa. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada! Hoje nós estamos de volta com o quadro sextacamponesa.com.br. E a coordenadora da Sexta da Tijuca, Cristina, vem trazer algumas palavrinhas para você. Olá, queridos e queridas sextantes, aqui é a Cristina, coordenadora do Núcleo Tijuca. Estou passando aqui para lembrá-los que estamos com o ciclo aberto até o dia 10, segunda-feira, meia-noite, para entrega no dia 15, sábado. Então é isso, pessoal. Entre no site, façam suas compras e não esqueçam de enviar o pedido. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.